Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, estamos iniciando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube, Verdazo 1914. Você participa com perguntas, manda abraço, pede abraço. Pode fazer as perguntas pelo chat e pelo superchat. O superchat, você sabe, é uma maneira de você garantir que sua pergunta será respondida e também prestigia as nossas transmissões, prestigia o nosso projeto e faz com que ele cresça cada vez mais. Você também pode ajudar o nosso canal fazendo aquele joinha básico, né? Aquele joinha, né? É. Me falaram que tem que pedir o joinha, senão eles esquecem, tá bom? Deem o joinha aí, malditos dromedários. Por favor. Um grande abraço para todo mundo que tá aí no chat. Já começou cheia, hein, a transmissão, mais de 150 no primeiro minuto. Isso quer dizer que vai bombar, isso quer dizer que a torcida do Palmeiras está realmente muito eufórica pelos últimos acontecimentos. O Palmeiras, todo mundo sabe, dispensou o Roger Machado, contratou o Filipão. Isso já deu uma mexida violenta nas emoções dos palmeirenses. O Palmeiras ganhou muito bem do Paraná Clube ontem. Jogou bem mesmo. E o Paraná também não jogou nada. Não interessa. Já perdemos pontos para time que não joga nada. Então ganhamos os pontos e ganhamos bem. E hoje parece que tá sacramentada aí a contratação do zagueiro Gustavo Gomes. Pelo menos dois setoristas já cravaram. Dois setoristas que eu confio. Alguns ainda dão como não dão como certa, mas pelo andar da carruagem, vai vir mesmo. O nosso amigo Gustavo Gomes, que vem do Milan. Já vamos falar sobre essa. Ah, vamos já falar sobre esse cara, vai? Depois a gente fala sobre o jogo de ontem. Eu admito que eu não gostei da contratação. Assim, vamos lá. Não gostei, quer dizer, estou vendo com muitas ressalvas e desconfianças. Se o cara chega e arrebenta, ótimo, né? Mas eu não vejo nenhum motivo para a gente acreditar nisso, sinceramente. E eu vou explicar por quê. A gente sabe que jogador, quando tem um vídeo no YouTube, é sempre os melhores momentos, né? E apareceram dois vídeos desse cara, jogando pelo Milan, jogando pelo Lanús, jogando pela seleção paraguaia. A primeira coisa que salta aos olhos, ele joga pela direita. A gente precisa de zagueiro pelo lado esquerdo. Ah, mas o Nico Freire já veio para jogar pela esquerda. Não, o Nico Freire veio para compor elenco. O Nico Freire não veio para ser titular. Quem vem para ser titular é o Gustavo Gomes. Aí você fala, porra, o cara é destro. Quer dizer, a gente já tem um destro que é o Edu Dracena. Tudo bem que ele é muito mais lento, muito mais experiente, né, veterano. Gustavo Gomes tem 25 anos, tá no auge da idade. É claro, para zagueiro, desejável é um pouco mais, né? Um pouco mais de experiência, com 28, 29, 30 anos, com a preparação física que a gente tem hoje, seria o combo ideal. Mas ele tem um físico muito bom, parece ser grande, forte. Forte até demais. É daqueles caras que batem. Que não deixa de ser uma qualidade para quem quer ganhar Libertadores. A gente tem sempre que lembrar que contra nós as arbitragens não costumam deixar passar o que deixam para os outros times. Mas não é esse o maior problema, né? O maior problema que eu notei nesses vídeos é que ele parece ser ruim. Parece. Porque vídeo de YouTube a gente sabe, né? Não dá para confiar muito. Mas pelo que eu notei, tentem enxergar dessa forma que eu vou sugerir para vocês. Ele, quando vai bater na bola, ele ajeita o corpo demais. E ele é todo. Ele não tem jeitão de quem sabe, de quem joga bola. Sabe aquele cara que é todo, que tem a cintura dura? Que você joga lá no futebol, lá na sua escola, no seu clube, aquele cara meio grossão, ele é todo duro. Ele não tem, sabe, sabe, um molejo na cintura para ajeitar o corpo e bater rápido na bola. Ele tem que fazer um esforço para ajeitar o corpo, para bater na bola. Ele não dobra a perna, sabe? Eu espero estar sendo exigente demais. Eu não tô torcendo contra, tá? Torcendo para que ele seja um craque. Mas não vi nada disso nele. Sabe? Vi nada disso. Deu medo. Me lembrou aqueles zagueiros ruins que a gente teve. Tantos zagueiros ruins. Mas é mais um. Ah, o cara da seleção paraguaia tá no Milan. Coitado do Milan, né? Que caiu no conto e comprou o cara. Tanto que nessa última. Temporada 17-18, ele jogou 10 partidas, sendo que apenas 4 pelo Milan e 6 pela seleção paraguaia, pobre seleção paraguaia, né? Ele joga do lado do Balbuena. O Balbuena deve jogar por ele e pelo Gomes. Eu tô corneta, né? Eu sei que eu tô corneta, mas eu tô com medo. Pelos lances que eu vi, eu tô com medo. E outra, pra que contratar um cara destro? A gente precisa de um cara pela canhota. Pela direita a gente tem o Antônio Carlos, que tá jogando muito. Ah, e o Nico Freire. Nico Freire é banco, Nico Freire é reserva. Não é o Nico Freire que é o cara que veio para ser titular. A gente precisava de um titular pela esquerda, não de um titular pela direita. O AJ12 tá falando assim: é excelente zagueiro, mas que jogo que você viu dele, meu filho? Eu acabei de falar, foram 10 jogos. 10 jogos. Em 17, 18, 10. E aposto que você não viu nenhum. Tá? 4 pelo Milan. E ó, esses 4 pelo Milan é tudo entrando no meio do jogo, no fim do jogo, porque ele é zagueiro. É, jogando 15 minutos, jogando 10 minutos. Então ele tá sem ritmo de jogo nenhum. É, veio por 1,5 milhão de euros. 6 milhões de reais. Mais de 6 milhões. 6 milhões e meio. Que negócio é esse que o Matos está fazendo? Olha, eu não gostei. Eu não gostei mesmo. É, eu acho que o Flamengo é que deu um chapéu na gente, fingiu que queria só pra gente ir lá e pegar o cara. Ah, o Marco Cirino tá falando que eu sou sempre otimista. Não é que eu sou sempre otimista. Eu costumo dar sempre o benefício da dúvida. Para quem eu imagino que pode dar certo, eu não vejo nenhuma chance desse cara dar certo. Eu espero estar errado. Eu não sou dono da verdade. Mas ele é duro. Ele não sabe bater na bola. É, sabe, grossão. E chega arrepiando as divididas. O tempo de bola dele é temeroso. Para ele ser expulso é rapidinho. Olha. Não sei não. Não estou, não gostei, em resumo, não gostei, mas vou torcer para dar certo. E espero que vocês cheguem aqui e falem: ah, lembra daquele dia do Periscate que você falou que o cara era grosso, é um puta craque. Eu vou pedir desculpas. Mas vai ter que jogar muito. A J12 diz: não fala bobagem, Conrado. Não, não fala bobagem você. Não fala bobagem você. Fala um jogo bom que você viu. Ó, se você. Eu vou te dar uma chance. Fala um jogo dele que você viu que você falou assim, jogou pra caralho. Fala um, eu duvido, eu truco você. Não viu. Tá só com calcinha molhada porque é zagueiro que fala espanhol. Tem essa, né? É só zagueirinho vir e falar espanhol que todo mundo, ai, ele fala espanhol, vai jogar muito. Cada uma, viu? Fala bobagem você, cara. Você nunca viu o cara jogando? Vi nos vídeos aqui. Vi nos vídeos e fiquei com medo. Agora, se ele vier e jogar bem, ótimo. Eu assumo que estou errado. Agora, quem não viu ele jogar foi você. Você deve ter visto ele jogar no seu videogame, né? No seu videogame, você deve ter visto. Respeito, assim. Tô vendo que você me respeita. Tá levando de volta. Vamos lá, vamos em frente. Vou ficar batendo boca por causa do zagueiro paraguaio, né? Bom, jogamos bem ontem, né? Wesley Carvalho montou o time com Arthur na direita, ponta a ponta. Dudu na esquerda, ponta mais ou menos, né? Ponta meio caindo pelo meio. É, ponta, vai. E Moisés e Bruno Henrique de volantes. A suspensão do Felipe Melo deve ter caído do céu para ele, né? Porque ele teve essa chance de fazer isso. Se o Felipe Melo não estivesse suspenso, acho pouco provável que o Wesley Carvalho tirasse o camisa 30 e montasse uma dupla de volantes tão ofensiva. Eu sempre falo para vocês, né, que ver o jogo do campo é muito melhor, porque dá uma noção muito melhor de ocupação de espaço e tal. Eu estou com dificuldade até agora de definir quem era o primeiro volante, quem era o segundo. Isso mais uma vez corrobora com aquela tese de que não se pode colocar rótulos em jogador. Primeiro volante, segundo volante. Nenhum dos dois foi nem primeiro nem segundo. Os dois foram meio-campistas que atacaram e defenderam com a mesma intensidade e de forma coordenada. Vez ou outra desciam os dois juntos, tá? Mas quando isso acontecia, a gente percebia claramente que os dois laterais ficavam, então a defesa estava bem coberta. Quando subia um lateral, subia só um deles e sempre coordenados. Puta, como eu achei legal isso. E como é que faz isso com 3 dias de treino, né? Eu acho que é muito mais o feeling do jogador. O jogador bom sabe fazer isso, né? Consegue fazer isso. Então, gostei muito da dinâmica do time. O Paraná não atacou o Palmeiras. A gente não tem condição de saber. Se o Paraná não atacou o Palmeiras exatamente porque o Palmeiras estava com uma marcação muito boa e não deixou essa coordenação toda, essa ocupação de espaços, não deixou que o Paraná nos atacasse, ou se o Paraná não atacou porque realmente são ruins. A gente via que eles mal e mal deixavam um jogador plantado ali na linha do meio do campo para tentar puxar um contra-ataque, mas sabe, eles não lançavam o cara. Eles tentavam sair jogando, eles paravam na nossa na intermediária deles. Eles não passavam do meio de campo. Eles tiveram, a rigor, 3 chances durante todo o jogo, 2 de falta. Aquela falta que foi na mão do. As duas não foram, né? Uma que o Diogo Barbosa foi matar a bola, ela escorregou e bateu na mão dele. Aí o cara bateu por cima no primeiro tempo. Aí teve uma cabeçada no segundo tempo, um chuveirinho, que foi logo no comecinho do segundo tempo, e depois, lá pelos 10 minutos, eles tiveram outra falta, aquela falta na meia-lua, que também não foi falta. E, aliás, como os juízes estão dando falta que não é falta para os nossos adversários do lado da área, hein? Como eles estão fazendo isso? É a terceira já. Bom, de qualquer forma, foram as 3 chances do Paraná. Quer dizer, na prática, não atacaram o Palmeiras. E o Palmeiras criou, criou, criou, podia ter feito mais. Aquele lance do Gustavo Scarpa, que o goleiro salvou ali, rachou com ele, foi corajoso o goleiro, inclusive. Mas outras chances, né? Dudu jogou bem, Arthur jogou bem. Eu não fiquei com a impressão que ele comeu a bola, que ele tivesse merecido aquele puta aplauso que ele recebeu ali no, no. Quando ele saiu, quando ele foi substituído. Mas jogou bem, jogou bem. Eu acho que os aplausos ficam por conta da empolgação, daquele espírito positivo que tinha no Allianz Parque. Aliás, excelente jogo domingo de manhã. Eu falei várias vezes durante a transmissão ontem. Como é gostoso ver jogo domingo de manhã. Por causa do público que vai, é um público diferente. no público mais família. É, muita gente do interior que tem poucas chances de vir ao Allianz Parque, então quando vem, respeita o lugar, respeita, sabe? Vem para apoiar mesmo. Não vem com aquela de ficar xingando, como é o pessoal daqui, é, que vê toda hora, então não dá o devido valor, né? Eu acho que esse pessoal do interior, se viesse todo jogo, também ia começar a xingar, né? Ia perder o. Sabe? Não ia dar o valor de estar sentado ali vendo o Palmeiras jogar de perto. Mas como vem poucas vezes. É, esse pessoal acaba respeitando muito mais que o pessoal daqui. Curioso isso, né? Mas eu acho que foi por isso que o Arthur recebeu tantos elogios, tantos aplausos quando saiu. É, jogou lá essas coisas. Ele participou da jogada do segundo gol, né, com chute chapado, bom chute. Deu umas pedaladas, fez umas graças, deu carrinho na lateral, que o torcedor adora. Jogou bem, tá? Mas ele não jogou tão melhor assim que o Dudu. É que o Dudu é aqui também, vê toda vez, né? Bater palma pro Dudu. Só quando ele come a bola agora que ele ganha aplauso. E o Arthur não, foi até uma forma do torcedor dar um apoio pro moleque que tá começando, né? E ele se sentiu muito bem, ele absorveu muito bem a manifestação, se emocionou. Foi legal, achei bacana. Mas não, tenha jogado pra caramba. Mas jogou bem. Gustavo Scarpa jogou bem, fez o pêndulo muito bem. Ele não ficou limitado ali naquela faixa central do gramado. Ele vira e mexe, ele encostava do lado esquerdo, encostava do lado direito, dava opção ou para o lateral ou para o ponta, fazer a jogada, fazer o passe. Foi assim que teve a jogada do segundo gol. Foi uma tabela do Dudu com o Gustavo Scarpa. O William, embora não tenha finalizado bem, ele se posicionou muito bem, ele sempre puxou zagueiro, infiltrou várias vezes por trás da zaga, fez o facão, né, chamado facão, algumas vezes. Ele foi infeliz nos arremates, né? Mas jogou bem também o William. Agora, fez falta um cara que nem o Borja. Ontem era jogo pro centroavantão, né? Quantas bolas cruzadas ali que faltou aquele pé do cara que se coloca de maneira perfeita, como é o Borja. Então, senti falta, sim, senti falta do Borja. E tá voltando, né? O monstro tá voltando. Já treinou com bola, já tá liberado clinicamente, fisicamente, ele parece que tá inteirão também já, porque afinal a parada foi curta, né? Então nem deu tempo de atrofiar os músculos direito, porque numa artroscopia, o cara, pô, no dia seguinte ele já tá fazendo. Seguinte, não, vai 2, 3 dias depois, ele já tá fazendo reforço muscular. É uma intervenção que não é violenta, né? Sei lá se esse é o termo, mas é de rápida recuperação. Então, cicatrizou, já pode ir para o jogo. E ele está bem fisicamente, então ele pode até entrar na quinta, não acredito, mas acredito que domingo ele já fica no banco. Estou supondo isso. De qualquer forma, bem antes do esperado, é claro, é aquela velha tática, né? Você divulga que é 6 semanas, quando na verdade você espera 4. Mesmo assim, foram 3 semanas e ele já está inteiro de novo. Então, ó, sem especulação aqui, viu, Paulo Henrique? Por favor. Tá? Por mais que você esteja bem intencionado aí, por favor, sem especulações. Um abraço para o Catedral de Luz, que é colunista lá no Palmeiras Todo Dia. Gosto muito dos seus textos, cara. Sou seu fã. Então é isso, pessoal. À espera do Filipão, Paulo Turra já assumiu, né, auxiliar técnico do Filipão, ele e o Carlão Pracidelli. Já fizeram treinamento já direcionando para o que o Filipão imagina que vai montar o time. Agora, acho uma temeridade ir jogar com o Bahia sem técnico. Eu acho que a presença do Filipão era fundamental. Eu acho que ele tinha que ter feito um esforço, ele tinha que ter feito alguma coisa para estar presente no jogo contra o Bahia. Eu vou explicar por quê. O sucesso do Filipão no Palmeiras, ele depende demais do Palmeiras passar nos dois mata-matas que tem contra o Cerro. E contra o Bahia. Tem que passar, certo? Porque se não passar, se fracassar em um deles, a pressão vai ser muito grande para ganhar o outro. Ao passo que se a gente estiver caminhando nos dois, eu acho que o clima vai ser melhor. Se fracassar, se perder do Bahia ou do Cerro, e eu estou falando do jogo do Bahia que ele não vai estar presente, então se perder do Bahia, se for eliminado pelo Bahia, vai começar tudo de novo, aquela desconfiança. E é velho, ultrapassado, caduco. Cadê o planejamento? Volta Roger. Vocês sabem. Vocês sabem como é a nossa torcida. Então tá todo mundo empolgado hoje. É futebol dinâmico. Assim como vai do inferno ao céu em dois jogos, o inverso também é verdadeiro. E, tá com medo de perder do Bahia, né? Não é que tô com medo de perder do Bahia. Eu respeito o Bahia. O Bahia é um time Série A. Tem 11 jogadores. Se você for ver o elenco do Bahia, tem jogadores arrumadinhos ali. Não é, sabe, não é que nem o time do Paraná ontem, que eram, você nunca tinha ouvido falar dos caras. Se você olha, é tudo jogador com rodagem de Série A. Você conhece o nome, de nome você conhece todos. Todos. Do goleiro ao ponto esquerda. O time do Bahia não é um time de refugo, não. É um time de jogador. Jogador. O Anderson Moreira chegou também há pouco tempo e parece já tá pegando a mão do time. O Anderson que fez o América Mineiro fazer campanhas superiores ao que costuma fazer. Tá em boa fase o Anderson, eu diria. Então, acho que é um time perigoso e é na casa deles. Se bem que a nossa torcida lá na Bahia é gigantesca, né? Sempre faz um barulhão lá, a nossa torcida, sempre que joga na Fonte Nova. Ou mesmo no Pituaçu. Mas é um jogo perigoso, muito perigoso. E se perde lá, aí já começa a correr risco de eliminação aqui. A presença do Filipão era importante para dar aquela, sabe, aquela injeção de ânimo, sabe, para botar medo no, nos caras lá de lado, uma série de coisas. Era importante que tivesse aqui, sim. Então, me deixa apreensivo essa ausência do Filipão aqui. Claro, um bom resultado resolve tudo, né? Um resultado bom fora de casa, empate é excelente, desde que não é. Não tem mais, né, o gol fora, né? Não me lembro agora, acho que caiu a regra do gol fora. Grande abraço pro Fernando Tonato, que se tornou padrinho, né? Padrinho. Ele falou: "Estou virando padrinho ao vivo na transmissão ontem e virou padrinho. Seja bem-vindo, viu, Tonato?" Aliás, tem e-mail para você. Você deve ter recebido um e-mail para, né, receber para incluir você no grupo do WhatsApp, etc. Então, responde o e-mail aí, meu. Não tem mais gol fora, né? Então, um empate por qualquer resultado, não precisa ser sem gols. Não precisa ser com gols. Pode ser até um 0x0. Tá ótimo. E ganha aqui, né? Aí sim, já com o Filipão. Porque daí o jogo vai ser daqui 2 semanas. 2 ou 3 semanas. Jogo da volta. Então, estou apreensivo. Acho que o Palmeiras deveria, o Filipão deveria já estar aqui, já está dando treino, já está bufando nas coletivas. Os nossos jogadores já tinham que estar se acostumando com a presença dele. A gente já devia estar criando o fantasma do Filipão mata-mata Palmeiras nos nossos adversários. Então o Bahia vai vir grande, vai vir forte e vai jogar em casa. Claro que o Palmeiras tem mais chances de bom resultado mesmo no jogo lá. Claro que o Palmeiras é favorito para ganhar o jogo de ida. É favorito. Mas você sempre deixa aquele rabo, né? E se acontece alguma coisa? Aí, porque o Filipão não estava aqui. Por que que o Filipão não estava aqui? Muito bem. O pessoal tá todo preocupado que quem vai apitar vai ser o Daronco e quem vai ficar no VAR, vai ter VAR. Vai ser o Voaden. Vejam. Isso não me preocupa. Quer dizer, me preocupa sempre, sendo o Daronco ou não sendo o Daronco. E se fosse o... Quem que vocês queriam que fosse? Fala em um juiz que você fala, não, esse era bom. Aliás, até outro dia, todo mundo queria o Daronco. Os caras escalavam o Weber, ah, tinha que escalar o Daronco. Os caras escalavam o Sandro Meirahit, não, tinha que ser o Daronco. Vocês falavam isso. Daronco era bom, de repente o Daronco ficou ruim. Por que de repente o Daronco ficou ruim? Ah, por causa daquele derby. Você não lembra? Claro que eu lembro. Agora, o que eu lembro de falar para vocês é que todos os juízes, quando chegam lá no topo, é porque fazem esquema. O Daronco só não tinha chegado a vez dele. Chegou. Ele fez. Então, qualquer juiz que vá apitar nosso jogo, está sujeito a fazer esquema. Então, eu não confio em nenhum deles. Então eu não estou mais nem menos preocupado porque é o Daronco, porque é o Voada. Porque... Eu não confio em nenhum deles, são todos ladrões. Todos safados. Claro, se a orientação da CBF for não interfira, eles vão apitar bem. E eles sabem apitar bem, todos eles. A maioria deles, vai. Quer ver quem não sabe apitar, que é ruim, ruim, ruim mesmo? Margarida. Margarida vocês sabem, né? Aquele Ricardo não sei o quê lá. Ele... aquele altão mineiro. O Delson. Delson, caralho, ruim. É péssimo juiz. Aquele Jailson, aquele baiano, que é meio fortinho. Ele é ruim também, ele é muito confuso. Aquele Marcelo Henriquez, eu acho ele horrível também. Mas o resto sabe apitar quando quer. Quer apitar direitinho, apita. Vocês vão lembrar de mais dois ou três que são ruins aí. Eu falei de passagem, mas a maioria sabe apitar. Porque se não soubesse apitar, não teria chegado lá em cima. Por quê? Porque eles, quando tem que apitar direito, tem que apitar direito. Por exemplo, como o Weber apitou a final de 2015. O Weber teve uma atuação brilhante na atuação na final de 2015. Palmeiras e Santos. E a gente sabe como o Weber apita, né? Então, quando ele quer apitar direito, ele apita em todos eles. Então, tudo depende da orientação, não de quem é o juiz. Então, eu tô vendo o nego, ai, é o Daronco, bela merda. Não é o Daronco. Você tem que falar, ai, é a CBF, porque é a CBF que determina se vai ou não vai ter roubo. O VAR não é igual ao da Copa. Na Copa, todos os estádios eram conectados com uma central. E a central ela só funcionava para um jogo. Afinal de contas, não aconteciam dois jogos ao mesmo tempo, com exceção da terceira rodada da fase de grupos, né? Então, aí eles dividiam o centro de VAR ali em dois, no máximo, né? Agora, na Copa do Brasil, não. Vai ter mais de um jogo ao mesmo tempo. E eles preferiram fazer centrais independentes no estádio, no próprio estádio. Então, aquela sala cheia de monitor, né, vai ser dentro do estádio em algum lugar. Isso não interfere em nada, né? Onde é a sala, tanto faz, porque o que interessa é que a fibra ótica transmite os dados direitinho. Poderia até ser na sede da CBF, onde for. Agora, o que preocupa é a edição das imagens, né? Quem edita as imagens? Quem escolhe as imagens que vai para o juiz? Pô, tem um ângulo ali que revela tudo, o cara vai e esconde. Agora, a gente vai cair na mesma discussão do juiz ser honesto ou não ser honesto. Quer dizer, se tem esquema para o juiz roubar para A ou B, você não precisa falar para o VAR, ó, VAR rouba. Você fala para o juiz. E o juiz rouba no jogo. Tem o VAR. É muito difícil você ser o juiz de vídeo, o operador ali, e falar assim, meu, eu tenho que dar um jeito do juiz não marcar esse pênalti. Então eu não vou colocar essa imagem aqui. É muito rápido. O cara tem que ser muito rato. Talvez com treinamento, talvez ele tenha essa manha. Mas não dá. Acho difícil, pelo menos nesse começo. Talvez eles vão aprendendo, vão ficando experientes com o tempo, mas nesse começo, cara, eles vão colocar todas as imagens, eles vão querer que o negócio funcione. Eles vão querer que a marcação seja perfeita. É, até para prestigiar o sistema, eles ganham para isso, os juízes. Então eles querem que funcione. Então, se o juiz tiver que manipular um resultado, ele vai manipular expulsando o jogador, dando faltinha, amarrando o jogo. Que isso não tem VAR, né? Tem que para expulsão tem, né? Agora, para segundo amarelo, por exemplo, eu acho que não vai ter, né? Então, eu sou muito a favor do VAR. Eu acho que se tiver esquema, o VAR não vai ser capaz de coibir. Então, o VAR existe para ajudar arbitragens honestas. E para atrapalhar arbitragens desonestas. Então, eu só vejo benefícios no VAR. Tá? Vamos supor que tenha lá um diretor de TV ali que vai selecionar a imagem mais duvidosa, que não vai tirar dúvida de um pênalti mal marcado. Pode acontecer. Pode acontecer. No máximo, sabe o que vai acontecer? Um pênalti mal marcado, que não deveria ter sido marcado, que o VAR deveria anular, não vai anular, então é como se o VAR não existisse. Então, na pior das hipóteses, é sempre assim, é como se o VAR não existisse. Então, eu tô feliz que tem o VAR. Se tem um clube que é prejudicado pela arbitragem, é o Palmeiras, e vai ser menos prejudicado. Não tem a ilusão de que o VAR vai acabar com os roubos no futebol, não vai. Nem na Copa acabou, né? Os roubos barra erros, né? Nem na Copa acabou, não vai ser aqui no futebol brasileiro. Mas vai melhorar, não tenho dúvida. Vamos lá? Vamos lá. Pegar as perguntas que vocês fazem com tanto carinho pra gente. Inclusive, gostaria de renovar o convite para vocês usarem o Superchat, como o Fernando Tonato usou. É muito importante para que o nosso projeto continue crescendo. E, aliás, queria falar com você. Você, né, deu uma risadinha agora, né? Você sabe que é com você. Pô, você vem aqui todo periscatso. Aproveita aqui o nosso serviço toda vez. E aí desliga e vai embora, né? Ah, será que é tão ruim assim que não merece uma chance? Dá uma chance. Se torna padrinho, cara. www.padrim.com.br/verdades. É assim que você vai retribuir, cara, esse serviço que a gente presta aqui. É um serviço. Não que você vai virar meu cliente. Não é isso, a gente vai virar mais do que parceiro aqui, a gente vai virar amigo, cara. Os padrinhos eu considero quase todos eles meus amigos, pelo menos os que participam dos grupos de WhatsApp. A gente interage com todos, eles se tornam amigos entre si, então nós nos tornamos amigos entre si, entre nós. Às vezes dá uns bugs no português aqui. Então nós nos tornamos amigos. Fizemos um churrasco aí faz nossa, final de semana passado, não, ontem, anterior. E sempre tem. Vamos comemorar o aniversário do Palmeiras, uma pizzada aqui em São Paulo também, no dia do aniversário do Palmeiras. Então é uma relação muito bacana. E a gente fica falando de futebol Palmeiras o dia inteiro. Eu dou esse porro pra cacete nos caras. Porque eles ficam falando de especulação, eles ficam falando daquelas coisas que só atrapalham o Palmeiras. Aí eles aprendem, eles param e continua, né? Então tá sendo muito legal esse projeto, que aliás completou 2 anos na semana passada. 2 anos. São mais de 400 padrinhos já. E a gente precisa chegar no 1.000. E você que fica só olhando aí, cara, é por isso que podia ir mais rápido, né? Porque você só fica olhando. Ah, mas Eu não tenho dinheiro. Não. Tá bom. Mas será que você não tem aquela cerveja? O dinheiro de uma cerveja. Você toma cerveja, não toma? Pô, tira uma cerveja, vai. Põe essa cerveja aqui no nosso projeto. Não vai. Acho que não vai pesar tanto assim, né? Mas enfim, você que sabe onde aperta o teu bolso. E não deixa atrasar o avante, tá? Isso é importante. Vamos lá, vamos para as perguntas. Pra que tantos zagueiros? Pergunta o Gabriel Marinelli. Sete zagueiros no elenco e nenhum de alto nível. Não, eu discordo. Eu discordo de você. A gente tem zagueiro de alto nível, sim. O Edu Dracena é de alto nível. Já tô vendo o nego pulando na cadeira. Não, ele é de alto nível. Ele tá em uma descendente na carreira. Já não faz o que fazia antes. Mas se você falar que ele não é de alto nível, eu acho sacanagem. Continua atleta profissional. Continua com atuações de alto nível, não tanto quanto a gente sabe que ele já fez um dia. O Antônio Carlos, eu acho um puta zagueiro, de altíssimo nível, titular de qualquer time do Brasil. Fala um time que o Antônio Carlos não seria titular. Seria. O Luan é um zagueiro de alto nível. Jogando pelo lado direito, ele é um zagueiro de alto nível. E aí que eu não me conformo. Se você já tem o Antônio Carlos e tem o Luan, para que você traz esse Gustavo Gomes? Ah, mas ele vai jogar pela esquerda. Puta, o cara é destro. Para jogar zagueiro, para jogar pela esquerda, tem que ser canhoto. O Edu Dracena, um dos motivos dele, né, é porque ele é destro também. Ele tá jogando na esquerda pela experiência, mas ele é destro. Zagueiro pela esquerda tem que ser canhoto. O cara dá um come pelo flanco, é muito mais difícil para o zagueiro que é destro do lado esquerdo cortar. Ao passo que se o come é para dentro, não só o zagueiro ainda consegue botar o corpo na frente, mas sempre vai ter uma cobertura quando o cara corta pelo meio. Então a gente tem que marcar o drible pela ponta. Então o zagueiro tem que ter a perna boa que está perto da lateral, não a perna boa virada para o meio. Aí teve um aí que falou que é lenda isso. Não é lenda, cara. Tem que jogar bola, você tem que ter jogado bola na vida para saber isso. Então, para que sete? Não sei, cara. Eu acho que tinha que ter. Você pode até ter sete, tá? Sabe, sendo que um é da base. Tudo bem. Tem que ter seis zagueiros. Três de cada lado. Palmeiras tá manco. Palmeiras só tem um zagueiro canhoto. É desesperador isso, numa boa. O outro Gabriel, Gabriel Paes, ele pergunta se eu acho que algum dos zagueiros sai com a chegada desse Gomes. Bom, o Emerson Santos já foi. Não sei. Não sei, eu acho que não. Eu acho que fica. Será que o Antônio Carlos consegue fazer esquerda? Pode até fazer, porque ele é muito bom. Só que eu acho que ele tinha que ter o pé esquerdo, né? Já acabei de explicar por quê. Flávio Samara. Obrigado ao Felipe Ferrari pela pergunta, tá? Flávio Samara. Deixa eu só dar uma consultada aqui, ver se não teve mais perguntas urgentes. Ah, tem gente cantando que o Thiago Martins deve ser negociado. O Thiago Martins que joga pela esquerda. Ah, então tem imitação do Cuca também. Tem imitação do Cuca. Tem o São Paulino Gago, São Paulino Fanhoso. Tem tudo isso, mas só para padrinhos. Ai, ai. O Flávio Samara pergunta: Moisés para jogos com ataque mais eficientes? Ou se fica muito exposta à defesa e se não era melhor colocar o Thiago Santos? Veja que ele nem pensa mais no Felipe Melo. Então, possível é. Tem que testar, tem que tentar. Eu acho que se for bem coordenadinho ali com os laterais, eu acho que dá para tentar Tá. É, no começo eu tava meio reticente com isso, mas aí eu me empolguei com o jogo de ontem. Porque eles foram tão bem. Que a coisa mais difícil de você jogar com caras muito técnicos e sem ter um cara especialista em combate num um contra um, como é o Felipe Melo, como é o Thiago Santos, é a coordenação, cara. A coordenação, porque avança os dois, avança mais um lateral, pronto, abriu o buraco. Então tem que ser muito bem coordenado, muito bem treinado. Pô, na primeira eles foram tão bem ontem, né? Então eu fiquei empolgadão. Eu queria ver, sim, se dá para continuar. E o Moisés, ele rende muito nessa posição, né? Vindo de trás. Ele joga muita bola. O Flávio F. Diz que o Paraná não atacou o Palmeiras, ok. Mas lá, vendo do campo, na visão privilegiada, a movimentação de Bruno Henrique e Moisés para cobrir atrás foi positiva? Foi, é o que eu acabei de falar. Aliás, eu acho que foi. Não foi só os volantes cobrindo os laterais. Os dois volantes, os dois laterais, eles formaram uma espécie de. Uma. Puta, vou começar a falar umas besteiras aqui. Eles formaram um time e se revezaram na subida, de forma coordenada. Então sempre subia dois e ficava dois. Eu achei impressionante como o time ficou tão bem postado. Sem ser atacado nenhuma vez. Então tem que testar de novo contra times mais fortes para ver se não, de repente não achou uma fórmula bacana. Tem que testar sim. Ah, o Renan Tafuri tá querendo que eu use a bola de cristal, a velha bola de cristal aqui do tempo do Periscope. O que você acredita que o Filipão vai manter e o que que ele deverá mudar? Ah, não sei, cara. Porque eu vou saber o que ele vai fazer. Agora, na minha opinião, o que eu faria, é isso que você quer saber? Cara, de primeiro eu tentaria manter o que foi feito ontem, pelo menos na parte do meio do campo. Eu não sei se o Arthur merece essa bola toda, não. Como eu disse lá no começo, eu gostei mais do time com o Johan do que com o Arthur. Tá? Só que com o Johan aberto junto com o Gustavo Scarpa, eu acho que os dois juntos eles vão tocar muito bem a bola. Lá na América Central, eles jogaram juntos, só que jogou um de cada lado. Eu queria ver Johan e Gustavo Scarpa com o Gustavo no meio e o Johan aberto. De repente eles podem até trocar. E o Dudu correndo do outro lado. E aí eles podem trocar, né, os três à vontade. Ainda com o William correndo para tudo que é lado também, pô, dá uma canseira nas defesas, cara. E a movimentação do Arthur, ele é um pouco mais previsível, né? O Johan, ele é mais móvel. Então eu gosto do time que joga com um ponta a ponta, então aí o Dudu faria esse papel, e um ponta que afunila. E eu acho legal essa alternância. E eles trocando de lado ainda, quer dizer, o lateral não sabe se vai, se fica, pô, quem que eu tô marcando agora? É o cara que vai para cima ou é o cara que afunda? Então, você deixa a defesa maluca. Isso bem treinado é uma puta vantagem competitiva. Então, eu iria nessa direção. E às vezes com o Borja, às vezes com o William, né? Depende da característica da defesa. Ontem era pro Borja, né? Ontem era jogo pro Borja. O Catedral tá perguntando se. Não parece que o Filipão vai de 3-5-2. Eu não iria, porque assim, 3-5-2 é uma coisa que eu sempre falo aqui. Para mim, o 3-5-2 só se justifica quando você tem três puta zagueiros. Mas três puta zagueiros. Porque daí justifica você tirar um cara bom da frente pra mexer na retaguarda ali e de repente mudar o esquema. Você tá tirando um cara da frente pra colocar um puta jogador ali atrás. Você tem dois zagueiros bons, você põe o terceiro puta zagueiro. Você tirar um cara bom lá da frente e do meio pra frente, vamos combinar que a gente só tem jogador bom. Você tirar um jogador bom na frente pra pôr um zagueiro meia boca, Você enfraquece a sua defesa e você enfraquece o seu ataque. Então, na configuração do nosso elenco, jogar com três zagueiros é uma das coisas mais burras que pode acontecer. Então, acho que o Filipão não vai nessa direção. Não vai fazer essa leitura tão equivocada do nosso elenco. Tendo três zagueiros fudidos, aí eu acho que é válido, mas nós não temos três zagueiros fudidos, três putas zagueiros. Não, temos zagueiros bons. Eu tô falando de zagueiro, porra, zagueiro Copa do Mundo. Zagueiro Copa do Mundo não é zagueiro da seleção do Panamá. É zagueiro de seleção fudida. Já respondi o César Silva, que pediu para comentar sobre as arbitragens. O Estagiazo. Estagiazo? Depois eu quero saber quem que é esse pilantra aí. Depois você se apresenta lá no grupo. Mudaria o time que jogou domingo para o jogo contra o Bahia? Então, acabei de falar, né? Eu colocaria o Johan no Arthur. E ó, se vacilar, eu colocaria o Johan no Dudu, tá? Hoje o Arthur briga pela posição com o Dudu. O Dudu tá em vantagem, que é o Dudu. Mas não por muito tempo, ele tem que se garantir. Então eu faria isso. Dudu brigando pela posição com o Arthur. Brigando, brigando mesmo. Briga honesta. Gustavo brigando com o Lucas Lima. E o Johan brigando com o Guerra. Assim que o Guerra tiver à disposição. Giuseppe Jongo. Ele pergunta se eu acho que o Carlos Prassidelli pode influenciar na escolha do goleiro titular. Acho que não. Acho que seria muito antiético, né? Porque o Oscar, que é um puta treinador de goleiros também, foi mantido na comissão técnica. Então seria antiético, né? O Prassidelli influenciar nisso. A atuação dele hoje já não é mais junto a goleiros. Pelo menos não deveria ser, né? Ele que foi um goleiro medíocre, mas foi simplesmente o cara que foi responsável pela formação do Marcos. Mas o Oscar, simplesmente o cara que deixou o Jailson e o Fernando Prass do jeito que estão, e agora o Everton, que tá catando muito também. Então, acho que não. Acho que não seria ético. E não seria. Seria legal com o Oscar, né, fazer isso. Ah, o Guilherme Rota. Ele quer saber se a maior chance de título do Palmeiras este ano são os mata-mata ou ainda dá para buscar o brasileiro. Lógico que dá para buscar o brasileiro. Lógico que dá. São 8 pontos. E vamos combinar que. Em duas partidas você já tá. Em duas rodadas que der tudo certo e der tudo errado para eles. Você já tá na cola. E o Palmeiras é um time forte. Dá. Nós estamos na briga ainda. Tá? Podia estar tá mais, cara. O jogo do Fluminense é inacreditável. Mas estamos no jogo. O Carlos Cânfora pergunta: qual a sua ideia para a formação do meio-campo? Variar de jogo a jogo como fazia o Cuca ou colocar um meio-campo mais técnico como fez o Wesley? Acho que o Felipe Melo tem lugar. Acho que o Felipe Melo hoje é uma opção secundária para jogo. Gosto muito da ideia de variar jogo a jogo, sempre falo isso. Variar conforme o adversário. Mas para isso precisa ter muito treino. Precisa, sabe, precisa do o esquema básico já está bem assimilado pelo elenco. Tem um esquema básico, é esse. Aí a gente faz as variações, variação A, variação B, variação C. Nessa variação aqui sai um entre o outro. Nessa variação fica o mesmo time, só que posiciona diferente. E para isso precisa de tempo. Não deram tempo pro Roger, o Filipão acabou de chegar. Mas não vamos ver isso tão cedo. Então, para agora, para já, é formar o mesmo time, forçar com o mesmo 11, quanto for possível. para formar o esquema básico. Aí se vê que está dando errado, já mexe, mas sempre buscando a formação básica, até achar o 11 ideal. Aí você começa a fazer as mexidas. Nós voltamos a estaca zero. Mandamos o técnico embora, voltamos a estaca zero. Então agora tem que ter paciência para ver isso. O Andrei pergunta se eu enxergo espaço para base nesse time. Não, lógico que não. A base, ela tem que ser usada no time de cima, no time titular, não no time, não no elenco. Ela tem que ser usada no time titular em emergências. Ou se já aparecer um extra classe tipo Gabriel Jesus. Se não, a base é para ser usada para situações como ontem, por exemplo, que o Arthur entrou. Como situações como o Fernando entrou, eventualmente, enquanto ele defendia o Palmeiras. Entrou em dois, três jogos. Papagaio. Eventualmente, ali, numa necessidade, você usa o moleque da base. Agora, é importante você integrar esses moleques no elenco principal. E isso o Palmeiras está fazendo. Então, o Pedrão já está ali. Não vai entrar nunca. Pelo menos esse ano, ano que vem, acho bem difícil. Tem sete zagueiros, ele é o sétimo. Mas está pegando estrada. Está pegando, né? Já está viajando para as concentrações fora. Está convivendo com os cobrões. Isso é importante para o desenvolvimento dele. Ele tem 20 anos. E quando ele tiver 22, 23, aí ele começa a brigar por posição de verdade. Então, para isso que serve a base. Eu sou a favor de ter pelo menos 8 jogadores da base num elenco de 33, 34. Você, para jogar, você bota os melhores. É para isso que a gente tem um time, sabe, finanças em ordem, dinheiro para comprar jogador bom, não é para. A base, ela, porra, é para emergência, né? A não ser que seja realmente jogador dessa classe. Jogador da base é sinônimo do quê? Jogador inexperiente. Que pode vir a, sabe, dar certo. Mas porra, se a gente tá lutando tanto para ser o time que quer raspar tudo, é tudo nosso, não é com a base que ganha isso. Ah, você forma um time de moleque e ganha campeonato quando você tá, sabe, competindo. No Brasil, pior, isso que é engraçado, no Brasil isso ainda pode dar certo. Por quê? Porque todo mundo saci. É todo mundo tem uma perna só. Então, de repente, você monta um time de moleque, dá um encaixe certinho, você ganha campeonato. Agora, se você joga num local onde tem dois, três times minimamente estruturados, não tem molecada. Quantos moleques tem no time titular do Barcelona? Quantos juvenis, moleque de 20 anos, tem no time titular do Real Madrid? Quantos tem no do Bayern? É nesses que a gente tem que se espelhar, gente. Na Juventus. A gente tem que se espelhar nesses times. Então, você pode até achar uma exceção, mas são exceções, exatamente por isso que não servem de parâmetro. Então, base é legal de ter para virar jogador, para daqui 2, 3 anos, aí sim o cara ganha espaço. Que é o que está acontecendo com o Arthur hoje. O Arthur já também já tem 22, né? Rodou, foi para Londrina, voltou. É isso. É isso. É isso que tem que acontecer com todos. Mas obrigado, viu, Andrei, pela sua. Vocês não estão a fim de superchat hoje, né? Orra! Ah, tem sim, ó, o Giancarlo Marcondes. Ele fez aqui, ó. Está assistindo na estrada. Giancarlo Marcondes, padrinho também. Um grande abraço para você, cara. E o Gustavo Guandalini. Tá empolgadão com o Filipão. Empolgado com o Filipão, né? Eu também tô, cara. Eu também tô. De forma meio irracional, eu estou empolgado com o Filipão. Muito bem. Ah, Giuseppe Giongo fez aqui o superchat. Também tem que prestigiar. Muito obrigado. Já respondi sua pergunta, né, Giuseppe? Pepe. A Raíssa Cristina está falando que assim que conseguir o um emprego, ela vai se tornar madrinha. Amadrinharei o projeto. Não, você vai virar uma padrinha. É uma piada interna também. Quando você entrar, você vai entender. É padrinha. É... Adilson e Vitório sugerem o Felipe Melo na zaga. Quero saber o que eu acho. Ah, cara, eu acho que ele vai fazer a mesma coisa que o Edu Dracena. Só que o Edu Dracena tem mais experiência na posição do que ele. Então, até ele se adaptar à zaga, eu não vejo com bons olhos, não. Eu acho que para quebrar um galho ali durante um jogo, tudo bem. Mas não, eu não arriscaria, não. Tem que ver no treino. Desculpa. Tem que ver no treino. Tem que ver como é que ele. Bota ele para jogar na zaga no treino e observa, né? A gente não tem essa oportunidade, nós aqui. Tem que o técnico querer fazer isso, treinar e avaliar. Acho que não daria certo, mas de repente dá. Estagiário tá metendo ordem na casa aqui, sem repetir mensagens, por favor. Ele ainda é educado, né? Sim, ele é educado. Eu já mandaria. Vocês sabem como é isso. Lucas Paiva. Ele fala que o Filipão gosta de usar laterais ofensivos. E se se eu acho que o Thiago Santos pode ganhar oportunidade por sempre cobrir bem os laterais. É uma possibilidade, mas como eu disse ontem, eu estou tão empolgado de ver como os dois volantes de ontem, o Bruno e o Moisés, como eles fizeram bem essa função. Tudo bem que foi muito mais o oposto, né? Os laterais ficaram para eles subirem, mas quando os laterais subiram, eu repito, quando os laterais subiram, os volantes ficaram direitinho, cobriram direitinho, tava sempre formadinho as linhas, tava muito sólido. Então, eu queria ver, eu estou muito, muito satisfeito com o que eu vi ontem, eu queria ver isso. Pelo menos tentar evoluir. Se não der certo, volta o volantão mesmo e dane-se. Mas tem que tentar. O Vitor Carvalho pergunta se todos os reservas são capazes de substituir o titular à altura. Seria então os reservas confiáveis em uma semana menos importante? Não entendi a pergunta. A segunda. A primeira, se todos os reservas são capazes de substituir o titular à altura? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que qual posição que você fala, puta, vai entrar o reserva, ferrou. As laterais eu gosto, tanto do Vitor Luiz quanto do Mike. Na zaga não cai muito o nível, né? Eu acho que o Luan, jogando pela direita, ele substitui bem o Antônio Carlos. Acho que o nosso problema é o lado esquerdo. Acho que o Thiago Martins é o que mais deixa a desejar. Mas também vamos combinar com o Edu Dracena não tá lá em cima, então o nível acaba não mudando muito. Eu acho que o nosso buraco do elenco hoje titular é realmente a zaga do lado esquerdo, né? Porque de volante é ou o Felipe Melo ou o Thiago Santos para fazer o volante de contenção. Eu gosto muito do Thiago Santos. Para mim, ele seria o titular se fosse para jogar com um volante de contenção e o Felipe Melo reserva dele. Agora, jogando com dois caras que sabem tocar a bola ali de volante, como eu disse, eu estou gostando tanto, então, puta, estou satisfeitíssimo. Pelas pontas, a gente tem o Dudu e o Arthur. O Arthur, pô, entrou, fez direitinho o que tinha que fazer, né? Eu acho estranho os dois jogando juntos ao mesmo tempo. Pô, você tem Lucas Lima, Guerra, Moisés e agora Gustavo Scarpa para fazer por dentro. Puta, tá excelente. Johan, Gustavo Scarpa faz a meia pela beirada. O Guerra faz tanto por dentro quanto por fora. E na frente, né, que é uma coisa que eu venho falando sempre, falta um centroavante reserva para o Borja. Um cara de força. O Daverson é o casquinha, é para outro tipo de jogada. É um cara para ficar lá, aguentando, tomando porrada de zagueiro, segurando o zagueiro na área, se colocando. Isso que a gente não tem e precisa ter. E eu não sei por que que o Matos não contrata. Juro por Deus. Agora que eu entendi, o estagiazo não é que o cara fez o nick estagiazo, é a gracinha do estagiário que agora eu entendi. O Igor quer saber se o Lucas Lima agora vai. Ah, cara, eu acho que agora ele tá jogando do jeito que ele gosta. Não ele, o time tá jogando de um jeito que o futebol dele rende mais. Então ele não fica mais isolado como ele ficava com o Roger. O Roger realmente aproveitava muito mal o Lucas Lima. Então, eu acho que o futebol dele agora tende a crescer. E se ele não for titular, ele vai sempre ser uma opção excelente para entrar. E não aquela opção de puta, é o Lucas Lima, né? Como era no primeiro semestre, que ele realmente decepcionou. Mas eu acho que não foi culpa dele, eu acho que foi culpa do treinador que ainda não tinha enxergado a melhor forma de aproveitar o Lucas. E, enfim, uma das deficiências do Roger. Que eu acho que ele ia, uma hora ele ia acordar, uma hora ele ia conseguir. Por isso que eu era a favor de manter o cara, porque eu acho que não existe burrice que dure para sempre. Filipão pode reclamar da falta de algum camarão? Pelo amor de Deus, que pulsar tá cheio. Sabe o que é pulsar? Pulsar é aquela rede que você puxa no mar assim para pescar, para pegar os camarões, né? Para caçar os camarões. Pulsar tá cheio de camarão. O Marco Venturini, a última pergunta, tá, gente? Realmente falta um diretor técnico. Alguns clubes estão usando com sucesso ex-jogadores. Na época, o Paulo Nobre fez um pouco desse papel, fez muito desse papel. E nem era muito a dele, mas ele acabou fazendo. Então, antes de pensar em criar uma filosofia de jogo, acredito que precisa desse profissional. Concordo totalmente com você. Concordo totalmente com você. E aí você sugere os nomes de Evair, Sampaio e Zinho. Não, aí eu não concordo com você. Deixa os nossos ídolos em paz, sendo ídolos. O Sampaio mesmo já teve uma experiência muito ruim, e na época do Filipão, inclusive, foi uma experiência terrível. Vamos deixar eles sendo ídolos, sem queimar a idolatria que a gente tem por eles. Eu acho que é a melhor coisa. A gente tem que. Eu acho, sabe quem que poderia ser esse diretor? O próprio Filipão. Daqui 1 ou 2 anos. Se ele se mantiver atualizado, se a gente perceber que ele está com conceitos modernizados e mantendo aquele espírito de mata-mata dele, aquela coisa, aquela personalidade dele, mas aprimorando a parte de teórica, de conhecimento, ele pode ser um. Ele tem tudo para ser o diretor técnico perfeito do Palmeiras. Então agora vamos para os abraços, né? Vocês estão mandando abraço? Ó, o Armando, meu amigo Armando. Eu não estou mais trabalhando lá no Centrão, viu, Armando? Por isso que a gente não se esbarra mais. Mas um grande amigo lá que eu fiz no clube, quando eu era sócio do clube. O Heraldo. O Heraldo também é um leitor antiquíssimo, né? Desde o Parmeirista lá, ele sempre manda abraço, ele que mora em Paris. Você pensando o quê? Aqui os caras moram na Austrália, moram na França. É parmeirista, meu. A Vilma, que abraço para ela e para o filho João Luiz. E ela tá falando: eu fiz ele ser palmeirense. Parabéns, Vilma. É assim que a gente tem que fazer, né? Porque se a gente deixar os Corinthians, né? Já pensou? Você vê no varal da tua casa ali. Uma camisetinha do Corinthians, pelo amor de Deus, vocês não... ninguém pode deixar isso acontecer em casa, né? Então, parabéns. E um abraço aqui para o nosso amigo lá de Floreal, que é o Dorival. Um abraço para o Gustavo Ferreira de Candeias, que é uma cidade, segundo ele, lotada de palmeirense. Não só o Gustavo, como o Rafa e o João Vitor estão assistindo aqui. Um abraço para vocês. O Vitor Carvalho pergunta se eu conheço o pessoal de Osasco, tem muito palmeirense. Osasco, por ser uma cidade que fica na zona oeste de São Paulo, divisa com a zona oeste, né? É uma região mais propensa a ter palmeirense do que as cidades que são da zona leste, que fazem divisa com São Paulo do lado leste. A zona oeste é predominante de palmeirense, então Osasco eu imagino que seja tenha bastante palmeirense. Mas eu não conheço muito osasquense, não. Agora é fácil de reconhecer um osasquense no trânsito. É os caras que não dão seta, né? É tudo de Osasco. Reparem, vocês têm que melhorar a autoescola aí na cidade de vocês. Aliás, tem 3 cidades: Osasco, a minha cidade, Sorocaba. São os piores motoristas do mundo, pior que Osasco. Tá? Não fiquem tristes, pessoal de Osasco. A minha cidade é pior. E aí já não é a cidade, é culpa de administrativa. Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Porque os carros alugados É tudo placa de Belo Horizonte, essas empresas de aluguel de carro. E quem está dirigindo carro alugado dirige sempre muito mal, com muito menos cuidado do que se fosse com o próprio carro. Então a gente brinca que o pessoal de Belo Horizonte dirige mal, mas não é por isso, é porque é tudo carro alugado. Bom, encerramos o momento curiosidades aqui. Vamos voltar para os abraços. Jabaquara, Lucas Souza Ribeiro Prates. Um abraço. Botou o nome inteiro. Fabiano Calvo, de Junqueirópolis, que é vizinha de Dracena, que é a cidade do Edu Dracena. De Mirassol, quem quer abraço e manda abraço é o Jefferson Zachary. O Ricardo Vigato, que é padrinho, quer abraço, ele que é de Campinas, ele está junto com a Lorena assistindo o Periscatso. Muito obrigado, um abraço para o casal. Adilson Salaro, que é de Maringá. Maringá tem palmeirense pra cacete lá, Maringá, Londrina, toda a região ali. Muito palmeirense. Pindamonhangaba, o Renato Monteiro. William Nunes, de Guaianazes, aqui na Zona Leste de São Paulo. O Tony, de Dois Vizinhos, ele é o Engenharia Florestal. Tony, você tem que botar Tony aí, cara, não. Engenharia Florestal. Então faz outro canal, só para aparecer Tony. Ficar te chamando de engenharia, sacanagem. Lucas Paiva, de Codó. Tá sempre aqui também o Lucas, né? Abração, cara. Júlio César, que também tá sempre aqui, de Santo André. O Jean Kleber, também de Maringá. Ele pôs Maringá barra Londrina. Agora eu já não sei de qual das duas que ele é. Marcelo Moreira, que é de Goiânia. A gente sabe que o Goiás é verde por causa do Palmeiras, né? O pessoal que fundou o Goiás, na hora de escolher a cor, falou assim: vou botar a cor do Palmeiras, lá de São Paulo, que é o melhor time do mundo. Então, aliás, aconteceu o mesmo com a Chapecoense, em Santa Catarina. São verdes por causa do Palmeiras. Francinaldo Martins, de Jandira. Vitor Zampieri, de Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul. Só tem palmeirense aqui. Beleza. Que bom morar em cidades assim, né? Santa Rita, na Paraíba. Quem tá mandando um abraço aqui é a Natanaele. Eu não sei se é a Natanaele ou o Natanaele. O Carlos DJ é de Dourados. Ganha um abraço também. A Kelly, que é irmã do William Nunes, que abraço. Um abraço para você, Kelly, de Guaianazes também. Ah, lá, o narrador. Narrador revelação de 2018, Bruno Zaniolo, tá aqui acompanhando. Grande Brunão. Narra muito esse moleque, mas não fique elogiando demais, senão ele fica se achando. Aliás, ele falou que ele foi reconhecido na rua. Tá todo feliz. Deu autógrafo, tirou selfie. Tá muito importante. Mas também vocês vão ver ele na Globo daqui a pouco. Ou na Bandeirantes, ou nesses canais aí, porque é muito bom o cara, né? Ai, ai, ai. O Evandro de Rio Preto. Ele tá fazendo a Porcombi. Pra quem não sabe, o Evandro é o Palestra Customização. Ele transforma carro, ele deixa o carro personalizado. Ele faz aqueles trabalhos pra gente doida. Porque ele é doido também. Então, se você também é doido igual nós, você pode procurar pelo Evandro, pelo Palestra Customização. Ele vai deixar teu Fusca, tua Kombi, ou o que você quiser. Ele vai personalizar e deixar um carro palmeirense para você. O Vitório Martins é de Areial, na Paraíba. E o Rubens Garcia é de Osasco, que também está mandando abraço. Felipe Ferrari, de Limeira. O Natan Piva, de Santa Catarina, não quis falar a cidade, só falou o estado. Francinaldo Martins, de Jandira, tá sempre aqui, né? Luiz Fernando, de Ribeirão Preto. Gustavo Oliveira, que também vai mostrar uns trabalhos aqui que ele faz para vocês. Daqui a pouco vocês vão conhecer. Tá mandando abraço e abraço para todo mundo que está aí assistindo. Muito obrigado a todos. Deixa eu só dar o Heitor Mota aqui, que está mandando o um abraço de Itu, né, que mandou um super chat. Muito obrigado. Importante a gente checar aqui. Mais um do Tonato, de Dourados. Fazendo mais um superchat. Superchat é a forma mais prática de vocês prestigiarem aqui nosso trabalho, viu, pessoal? Mas a mais agradável é se tornar padrinho. E é isso, a gente termina o Periscatos de hoje. Está cada vez mais longo os Periscatos, né? Porque tem muita gente vendo, isso é muito legal. Então, fico muito satisfeito de ver que vocês estão gostando do trabalho, reconhecendo o trabalho, voltando para ver, para assistir. Mesmo sem se tornar padrinho, mesmo sem fazer superchat, tudo tem sua hora. Mas o mais importante é ter vocês aqui, junto da gente, prestigiando o trabalho e vendo esses números sensacionais aqui de audiência, cada vez maior. Aliás, o Verdazo é o canal palmeirense que mais cresce na internet. Tem um monte de canal aí que tem mais seguidores, mais inscritos, né, que o Verdazo. Só que a taxa de crescimento do Verdazo é absurda. Não existe canal com a taxa de crescimento maior que o Verdazo. Então eu sempre acompanho, né, os canais de mais relevância e vejo quando eles crescem e comparo com o Verdazo cresce mais. Então daqui a pouco a gente está aí com números tão expressivos quanto esses canais excelentes também que a gente tem na internet, que estão há muito mais tempo, né? Eu estou começando agora, faz 6 meses que a gente começou esse canal. Embora o canal tenha sido aberto em 2013, a gente começou a fazer transmissão mesmo em janeiro. Então são 6 meses e já com mais de 8 mil, indo para 9 mil inscritos, é muita gente, muito rápido. Então, sinal que vocês estão gostando. Então, muito obrigado a todos vocês. Se você ainda não deu o joinha, não vai deixar para dar o joinha depois que acabar. Dá o joinha agora, animarzinho de teta. Agora você dá o joinha lá. Plim, plim, plim, lá. Quero ver aumentar o número ali. Deixa eu ver. Eu vou ficar quieto aqui enquanto não subir pelo menos um. Vocês não vão clicar? Não faço mais. Ah, agora sim. Vocês quiseram me foder agora, hein? Então é isso, rapaziada. Quarta-feira tem mesa 42 lá no Verdão Minha Vida é Você. No canal do Zé. Quinta-feira tem jogo. Eu e Bruno Zaniolo mais uma vez faremos a narração de Bahia e Palmeiras pela Copa do Brasil. E sexta-feira a gente volta com o Periscatos. Amanhã eu descanso um pouquinho, né? Filho de Deus. Valeu, rapaziada. Até quarta, então, com o Mesa 42. Um grande abraço a todos. Saudações ao Viverdes. Acabou. Tá ao vivo ainda. Tá ao vivo?